Camila de Ávila com seu álbum Pax et Bonum é o disco do dia de hoje, um lançamento independente da Dançapé Music. Mais informações sobre a artista e seu álbum se encontrarão certamente na internet. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.